sono, inseto, torres imensas, imagens simbólicas, mecânicas, floresta de concreto, em todas as terras e continentes, o mundo é frio, incorreto, indecente, povo dizimado, sofrimento humano, fome e mazelas, igual como nas favelas, não existe gente lá também, mas lá em cima humanidade, será que tem? Nos olhos da ganância e as mãos da ambição, jogam as pessoas na rua, no chão, o prato com comida agora é lata de lixo, come tipo bicho, vive tipo bicho, morre feito bicho, no pescoço ainda o crucifixo, um homem de braços abertos na cruz, não pode morrer em vão, abra seus olhos, a mente e o coração, aqueça o mundo irmão, porque ele é frio ou mortalmente quente, como no sertão onde o povo já toma sem os dentes, você pode imaginar, eu posso ver, com minhas vistas, ouvir, que nos rádios, TV, jornais, revistas, isto é apenas notícia, só notícia, impérios crescem cada vez que o mundo vai pra lista, entendas agora vivente, o mundo é frio, incorreto, indecente, nações ouvem, amam falsas vozes, criamos e alimentamos nossos próprios algozes, filhas da puta, mas saibam que este homem não foge à luta, de pedir a paz em um mundo frio em que tudo jaz, isto não pode ser ópera de modernos dias, mas é assim, é a saga das grandes periferias, como eu vejo nas ruas, às vezes de minha janela, a vida não é bela, puta que pariu, aqui Brasil, mundo frio, aqui Brasil. Pois eu me ligo e fico triste. Empunho a caneta na mão, papel na mesa, minha arma é meu canhão. Janela bate de tanto frio, mas pensamento não desvia do que esse homem viu. Naquele arroio, riacho, rio, fedorento, nojento, com sujeira, merda, excremento. Será que são humanos aqueles lá embaixo? Pessoas nesse momento quentes comendo sopa ou tomando chá, tapados com cobertores, pois o frio daqui é duro de aguentar. Lendo seu livro predileto pra aumentar a sabedoria, ser mais esperto é bom, eu sei. Na rua meus irmãos procuram jornais, não pela informação, mas pra esquentar o frio das mãos. As pontes do porto não estão alegres, vejo casais tristes e crianças entregues ao vento, ao frio, à miséria. Riacho e Ipiranga, são várias fontes, é muito lixo, é só esgoto. É preferível cheirar cola ou loló do que sentir o cheiro do quintal. E quando chove, riacho enche, alaga a casa e morre gente, continuamente, por culpa das autoridades incompetentes. Eu escuto vozes que ao invés de ajudar, somente cantam a idiotice, incentivando o povo a viver na burrice. As bundas são os falsos deuses. Me diga irmão, se prefere comprar a Playboy ou dar um prato de arroz com feijão pra uma pessoa sem emprego ou sem chance de educação. Eu sou contra um sistema assim, não, não nego não, que eu pego aqui, revolução. Porque a justiça é minha armadura blindada, e a lei a minha espada mais afiada, e continua a rima dura ou gelada. E quem não quer ver ou ouvir, que vá pra puta que pariu, porque eu não me entrego irmão pra esse mundo frio. Aqui Brasil, mundo frio, aqui Brasil. Recém-nascido é encontrado vivo após ser abandonado em uma lata de lixo no bairro pobre da capital dos gaúchos. Policiais matam dois e ferem cinco numa desocupação de terras no Pará. Aqui mundo frio é melhor Brasil. Quem disse que não se importa? Quem disse que não viu o mundo frio? Há anos o povo paga, aqui são outros 500, acabou a palhaçada. Periferia nunca teve tão bem representada. Cada rapper brasileiro fala por sua quebrada. De recurso não vejo nada, exclusão, gente cansada da guerra. Convivo com quem vive nela, não era superlotação, cela. A correria mostra no rosto de cada um, guerreiro do mesmo chão, lutador, gente comum, comum como nós. Sei que ouvem nossa voz, na garganta vários nós, gente ruim no domínio. Deus olhe por todos, trace meu caminho. Eu sei que o mundo é frio, mas não estou sozinho. Mundo frio, aqui Brasil. Escravidão. acabou. Segura as calças, irmão. Da guerra está, não para. Da guerra está aí, não para. Da guerra está aí, não para. Da guerra está aí, não para não. E não para não, e não para não. Por aqui segue a rima, da guerra não para. Se aproxima do PA, eu sinto o bumbo. A caixa 2001, é nós na correria. Na vida, a decência, a postura, a autoestima. Sempre fica o historinha, Kentucky. Continuando a caminhada, lado a lado com a verdade. Microfone, responsa, munição, ataque. Nível 10, o raciocínio, o equilíbrio, a chave. Conspirar pra melhorar, somar pra conquistar. Sente o som, tem um tom, o tempo tá passando. É o momento de colar, se ativar, malandro. Da guerra está aí, nunca vai parar. Da guerra está aí, não para. Da guerra está aí, não para. Da guerra está aí, não para não. E não para não, e não para não. Patenão estranhamente chegando. Cinco calça larga com aliados e seus planos. Na viagem dos sarrapos, de a pé ou nos cavalos. Esquema da cultura, fala sério, sem sarro. Alguns saem pretos, aqueles lá da vento. Da esquina surge mais, do busão vem os trocentos. Todos na conduta, consciência, atitude. Esquema que assusta, derruba, diminui. Na luz, ou em ritmos na cruz. O lema já da luz. E eu luto, batalho, viajo e não nego. Posso morrer cego, mas não, eu não me entrego. Eu sou contador de histórias e agradeço ao céu. Azedo como fel, sinceramente o presidente da caneta e do papel. O hip hop me guia, mas se não era o que queria. Só presta atenção, não preciso que sorria. Nós somos maioria, nós somos maioria. Da guerra está aí, no ar e a família. Da guerra está aí, da guerra está aí, não para. Da guerra está aí, não para. Da guerra está aí, não para.